tava lindo, as crianças sorrindo. O sol tava brilhando, a chuva tá vindo. O mormaço do quente deixa a gente doente. Fumaça, glicerina, polui o ambiente. Preocupação pra gente na beira do rio. Estado de alerta pra defesa civil. Os barracos de tábua não suporta água. A força, a correnteza, pessoas afogadas. Levando tudo, arrastando as gomas. Os móveis salvados em cima da cama. 2 metros do chão, a mancha da lama. A dor no coração, a Deus a gente clama. Pedindo salvação, encontrando a saída do momento difícil. Sacrifício da vida, de anos de luta, construindo tudo. Abrindo a geladeira, os alimentos sujos. De vários pingos que virou granizo, que trouxe pra muitos aqui o prejuízo. Começou a chuviscar, a chover sem parar. Começou a preocupar, bateu o desespero, entupiu os bueiros. Um monte de lixo, entulho do terreiro. Ribeirão anhou, mas encheu, transportou. Na linha do trem, a água chegou. Choveu, choveu, sei. Só vi o travessão, fiquei procurando pra ter o portão. De cima da laje acompanhava minha visão. O águia resgatando seu Toninho na missão. Em cima do telhado pra não ser levado. Não tinha outra saída, foi resgatado. Lágrimas correndo no canto dos olhos. Doença contamina nossos glóbulos. Pessoas na água com as mãos pra fora. Não tinha salva-vidas, foram embora pra andar na enchente. Só se fosse de barco, os móveis passando no peito buraco. De famílias que perderam nossos entes queridos, que perderam tudo. Nossos amigos que moravam em lugares de alto risco, que nunca tiveram na vida benefício. Que sempre reclamaram dos meios de vida, que o salário que ganhava mal dava pra comer. Um abrigo decente era o grande sonho, mas a prefeitura sempre foi uns bisonhos. Quantos de nós ainda vão morrer? Pra vocês ver que não pode esquecer que o povo carente é gente da gente. Estão desamparados a cada enchente. Choveu, choveu, sei. No ginásio da escola, foram medicadas, tiveram alimento, dormindo montuadas no olhar a tristeza. Foram abaladas, doações, mutirão, recuperação, Vila Nogueira, Moscou, cafezinho, Tupão, antigo inferninho, Jardim Nilópolis. A dor foi grande, mas todos foram fortes. Parque Anhuma, São Quirino, Santana também fizeram parte, inesquecível drama. 2002 era um dia de quarta, que no calendário a gente não marca, mas poderia ser o dia nacional, o dia da enchente, inesquecível temporal. Que pro nosso pessoal, uma dor sem volta nesse mundo triste. Só traz a derrota, mas a vitória está perto de algo de ti. A felicidade fizer existir, em busca dos caminhos numa trilha estreita, você pode encontrar a grande colheita, a paz que precisa, a fórmula da vida. Mesmo que do peito haja uma ferida, que nunca vai esquecer os momentos marcantes. A água da enchente cobrindo a estante. Famílias ilhadas, desesperadas, casas alagadas. Oh.